Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, que dá pelo nome de Nota 7, aqui no canal 1 da Rádio Antena Web, edição para esta segunda-feira, dia 23 de dezembro de 2013. Eu sou o Carlos Bonaparte e nos próximos instantes vou trazer-lhe temas de Astor Piazzolla, um acordeonista argentino que tem aqui uma referência no mundo da música instrumental e também no mundo do acordeão, bem como também da música argentina. É, portanto, uma referência em vários pontos de vista. Astor Piazzolla traz-nos Bandoneon para iniciar esta edição, com uma composição que dura os 8 minutos, ronda os 8 minutos, e é realmente uma composição interessante para ouvir neste nosso programa, que está pelo nome de Nota 7 aqui no canal 1 da Rádio Interweb. Vamos à música, ouvintes, ficamos com esta sonoridade. Eu sou o Carlos Bonaparte e é, pois, com muito gosto que estou convosco aqui no canal 1 da Interweb. Thank you. Estamos de volta ao auditório. Vamos agora fechar a nossa edição do Nota 7. Depois desta melodia, vamos ficar com Zita e Whisky, também do acordeonista Astor Piazzolla. Gosto especialmente desta última, não pelo whisky, mas pela construção melódica à volta do acordeon. É com estas duas melodias que fechamos as portas por hoje, mas amanhã... Ah, pois é, amanhã não regressamos nada. Eu já ia dizer que amanhã regressávamos, mas não. Nós vamos regressar, é, sim, na próxima quinta-feira. Agora, amanhã e quarta, não há Nota 7. Fique bem, ouvinte, tenha uma boa tarde e daqui a pouco, às 7h30, as rapidinhas na brasa. Até lá! Thank you. fria.